Capanema através do Parque de Situação. Mike Papa Lima, chama agora a torre para ingresso no circuito 118.95. Mike Papa Lima. 18.95, graças. Bom dia. Bom dia. Controle, Guardião 06. Guardião 06 autorizado, direto do CAB. Afirmativo, tá livrando o litoral agora, comprou direto do CAB. Afinal para o CAB 06. Deixa 06, frequência livre. Livre. Confirme. 397 decora. Transmissão entrecortada 397, sobe 360, vigilância. 360, vigilância. Gol no 983, chama Recife agora. 3325, alterna 251, 993. 3325, 251, obrigado. Astor 81, desce para 3.000, para ESV 19. 3.000, para ESV 19, Astor 81. Bom dia, 3896, sua identificação. Identificação, 3896, desce até o 150. Identificou, descendo a 150, 3896. Sou 1260, está nele, S. 260, chama a torre agora, 11895. 1895. 1895. TAM 3896, na via Maré para 2000 pés, 2019. Salvador, bom dia, 4207, azul. 207, desce até o 50, 4207. Desce para o 050 e fala que perdeu o contato com o 125, azul, 4207. Gol no 397, chama agora Recife, 3325, alterna 125. Confirma a secundária com 397? Secundário no 2510. 25, na entrada. Azul 4207, reautorizado 4.010.19 ao ajuste. 4.010.19, azul 4207. capacitor, foi dono, atingiu o meio pés, gente, pastor 8-1, mantenha 3.000 pés, 1.019, mantenha a chegada, bom que até pelo aguardando o vetor. Vai manter 3.000, pastor 8-1. Papa Romeu Lima, Lima Fox, controle Salvador. Papa Romeu Lima, Lima Fox, controle Salvador. TAM 3896, reautorizado, 4.000 pés. 4.000, tá previsto. Azul 4207, 2.000 pés, ultrapassou o bandeirante da Força Aérea, meia dúzia de milhas à retaguarda, desça e mantenha 2.000 pés, 1.019, acusando o lote. 2.000 pés, 1.019, camarada localizador, 1.402. TAM 3896, reduz a velocidade para 210 nós. 2109, TAM 3906. Pastor 81, esquerda, 190. Limite, QD Mike 1110 de Simbra. Esquerda 190, poderia confirmar o QD Mike? Pastor 81, vetoração, sequenciamento, esquerda proa 180, limite QD Mike 1110 de Simbra. Esquerda 180, limite 1110 de Simbra, pastor 81. Papá, papá, Lima, Lima Fox, controle Salvador. Papá, papá, Lima, Lima Fox, controle Salvador, câmbio. Azul 4207, esquerda proa 135. Livre LS. Controle Salvador, papá, papá, Lima, Lima Fox, velado 102 para prosseguir descida. Azul 4207, esquerda proa 135, livre LS. Esquerda 135, autoridade LS, azul 4207. Papá, papá, Lima, Lima Fox, identifique, completa a descida até 4.000 pés, chegada bom, filho. 4.000 pés, chegada bom, que identificou, Lima, Lima Fox. Corrigindo, chegada a man. Chegada a man, Lima, Lima Fox. Controle de Salvador, muito bom dia. Trip 5595, transfere na sua escuta. Trip 5595, vigilância, submantém 140. Subindo para 140, vigilância 5595. Pastor, 8-1, desse mantenha 2.000 pés, 1.019. 2.000 pés com 1.019, Pastor 8-1. TAM 3896, vetor, sequenciamento, esquerda, proa 050, limite, QD Mike 080 de Simbra. Esquerda, proa 50, limite é o 080 de Simbra, TAM 3896. Azul 4207, torre 11895. 2895, 4207. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Mono 738, passando 1980. Mono 738. Identifique chegada a mar e desça e mantenha 6.000 pés, 1.019. 6.000 pés, 1.019 na mar e vamos até 3.000. Pastor 8-1 para o localizador, esquerda 130. Esquerda 30 para o localizador, Pastor 8-1. Controle, então 3.096. Desça e mantenha 2.000 pés, 3.896, redução 1.70 nós. 2.1709, como que eu estava aqui, Mike 0835. Positivo. Curva à direita na proa 0625. Nesta proa, intercepta o localizador e segue bandeirante da Força Aérea 8 milhas à sua frente com velocidade reduzida. Afirmativo, proa 065, está autorizado, centro do tráfego, TAM 3896. Controle azul 4207, você confirma a frequência da torre? 11895. 285, obrigado. Pastor 81, completa final, pista 10, torre 11895. 11895, Pastor 81. Papá Lima Lima Fox, desça e mantenha 2.000 pés, acusa no localizador. 2.000 pés, limitado ao localizador, Lima Lima Fox. Identifique chegada a mar e desça e mantenha 6.000 pés, 1.019. Identificou chegada a mar para 6.019, tá? 3.2. Estabilizado, tá? 3.896. Tá? 3.896, completa final, torre 118 decimal, 95. 2.895, tá? 3.896, obrigado. 428, informação Bravo. Webjet 5728, desse mantenha 7 mil pés. Ajuste do altímetro no 09. 5 Lima Fox, completa final, pista 10, torre no 895. No 895, Lima Fox. Gol no 738, desse mantém a 2.000 pés, 1.019. 2.019, 1.019. Então 3198, desça e mantenha 3 mil pés. Corrigindo, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 09. 3198. 4.019, 3198. Webjet 5728, desça e mantenha 5 mil pés, ajuste no 019. Reduza a velocidade para 2309 em função de tráfego do Airbus à sua frente, 10 milhas reduzidas. 5719, reduzido 2309, 728.